Ficheiro 142, capítulo 97. Condições do sangue. Vi um movimento castanho do lado fora da porta. Yatsu lançou-se da bancada como se alguém tivesse gritado peixe. Evidentemente, era a segunda melhor opção. Lizzie regressava da leitaria, com uma vasilha de natas numa das mãos, um recipiente com manteiga na outra, e uma grande jarra de leite, precariamente encostada ao peito com os pulsos cruzados. Atsu enrolava-se em redor dos seus tornozelos como uma corda peluda, na evidente esperança de fazê-la tropeçar e derrubar o saque. Nem pensar, Atsu, disse-lhe eu, estendendo o braço para resgatar a jarra de leite. Obrigada, senhora. Lizzie relaxou, soltando os ombros, com um leve suspiro. Quis evitar de fazer duas viagens. Ela fungou e tentou limpar o nariz com o braço, colocando a manteiga em risco. Tirei um lenço do bolso e apliquei-o no nariz dela, contendo o impulso maternal de dizer: agora funga. Obrigada, senhora, ela repetiu, abanando a cabeça. Sentes-te bem, Lizzie? Sem esperar pela resposta, segurei-a pelo braço e puxei-a para o consultório, onde as amplas janelas me davam suficiente luz para a ver melhor. Estou bem, senhora, a sério que estou bem, protestou ela, agarrando as natas e a manteiga, como se quisesse proteger-se com elas. Ela estava pálida, mas Lizzie estava sempre pálida, parecendo não ter sequer um glóbulo vermelho de reserva. Entretanto, a sua pele tinha uma aparência estranhamente pálida, que me deu uma sensação desconfortável. Já tinha passado quase um ano, desde a sua última crise de malária, e, de um modo geral, ela parecia bem, mas... Vem cá, pedi eu, conduzindo-a na direção de um par de bancos altos. Senta-te aqui um bocadinho. Visivelmente contra a vontade, mas sem se atrever a protestar. Ela sentou-se, equilibrando o recipiente sobre os joelhos. Tirei-lhes das mãos e, após um olhar para os olhos verdes, imóveis e predatórios de Adson, resolvi colocá-los dentro do armário. O pulso estava normal. Normal para Lizzie, quero dizer, sempre um pouco mais rápida e superficial. A respiração estava boa. Nenhuma alteração ou assobio. As glândulas linfáticas sob o maxilar estavam palpáveis, mas isso não era incomum. A malária deixava-as permanentemente aumentadas, como a curva de um ovo de codorniz sob a pele fina. As do pescoço agora também estavam aumentadas, e essas, normalmente, eu não conseguia palpar. Levantei-lhe a pálpebra, espreitando atentamente o globo ocular pálido, que me devolveu um olhar ansioso. Superficialmente, tudo bem, embora um pouco injetado. No entanto, havia alguma coisa que não estava muito certa em relação aos seus olhos, embora eu não conseguisse perceber o que era. Haveria um toque de amarelo no branco? Franzi o cenho, virando-lhe a cabeça de um lado, com uma das mãos, sob o queixo submisso. Olá! Está tudo bem? O Roger parou na entrada, carregando uma ave enorme e morta, descuidadamente numa das mãos. Um peru? Exclamei, num tom caloroso de admiração. Eu gostava de peru, sem dúvida. Mas Jamie e Bree tinham matado cinco das enormes aves na semana anterior, introduzindo uma nota de monotonia nos últimos jantares. Três delas estavam penduradas na casa de defumação, por enquanto. Por outro lado, perus selvagens eram manhosos e difíceis de matar. E que eu soubesse, Roger nunca conseguira abater nenhum. Mataste-o com um tiro? Perguntei, aproximando-me obedientemente para admirar a ave. Ele segurava-a pelos pés e as enormes asas sacudiam semiabertas, as penas do peito refletindo o sol em padrões iridescentes de verde enegrecido. Não. O rosto de Roger estava afogueado de sol, empolgação ou ambos. um tom quente espalhando-se sob a pele bronzeada. Apanhei-o, disse ele orgulhosamente. Atingi-o na asa com uma pedra. Depois persegui-o e parti-lhe o pescoço. Maravilhoso, disse eu, com um pouco mais de genuíno entusiasmo. Não iríamos ter de retirar os chumbinhos da carne ao limpá-la ou arriscarmo-nos a partir um dente ao comer. É uma bela ave, Sr. Mac. Lizzie deslizara do banco e também viera admirá-la. Que gorda! Quer que eu a leve e a limpe? O quê? Ah, obrigado, Lizzie. Não, eu mesmo vou tratar disso. A cor intensificou-se um pouco mais sob a sua pele e eu reprimi um sorriso. Ele queria dizer que pretendia exibir a sua presa, Brianna, em toda a sua glória. Passou a ave para a mão esquerda, estendendo-me a direita, enrolada num pano manchado de sangue. Tive um pequeno acidente a lutar com a ave. Acha que talvez... Desenrolei o pano, contraindo os lábios ao ver o que estava por baixo. O peru, lutando pela sua vida, abrira três lenhos nas costas da mão de Roger com as garras. O sangue já tinha praticamente coagulado, mas novas gotas marejaram da perfuração mais funda, rolando-lhe pelo dedo e pingando no chão. Espera um bocadinho, disse eu, olhando para ele com as sobrancelhas erguidas. Entra e senta-te. Vou limpar. E, Lizzie, espera aí. Lizzie, aproveitando a oportunidade para se escapar, afastava-se sorrateiramente na direção da porta. Ela parou como se tivesse levado um tiro nas costas. A sério, senhora, eu estou perfeitamente bem, suplicou-me. Não há nada de errado, realmente nada. Na verdade, eu tinha a chamado apenas para lhe lembrar que a manteiga e as natas estavam no armário. Tarde demais para o leite. Adso estava em pé, nas patas traseiras, a cabeça e os ombros completamente enfiados dentro do jarro, de onde vinham ruídos de pequenas lambidelas. O som repetia-se nas gotas do sangue de Roger que caíam no chão, o que fez um súbito pensamento ocorrer-me. Tive uma ideia, disse eu. Senta-te outra vez, Lizzie. Só quero um pouquinho de teu sangue. Lizzie parecia uma ratinha que repentinamente ergueu os olhos do seu pedaço de pão e descobriu-se no meio de uma reunião de corujas. Mas ela não era do tipo de desafiar uma ordem de ninguém. Com grande relutância, sentou-se novamente no banco ao lado de Roger, que colocara o peru no chão ao seu lado. Para que é que quer o sangue dela? Perguntou ele interessado. Pode ter a quantidade que quiser do meu, de graça. Rir-se, levantou a mão ferida. Uma oferta generosa, disse eu, estendendo uma toalha de linho e um punhado de retângulos de vidro limpos. Mas tu não tiveste malária, pois não? Tirei Atsu da jarra de leite pelo cachaço e larguei-o no chão antes de abrir o armário. Não que eu saiba. Roger observava os meus preparativos, profundamente interessado. Lizzie emitiu o som de uma risadinha desamparada. O senhor saberia muito bem se já tivesse tido. Imagino que sim. Ele deu-lhe um olhar de compaixão. É terrível pelo que ouvi dizer. É verdade. Os ossos doem-nos tanto que pensamos que estão todos partidos. E os olhos queimam como os de um demónio. Depois o suor escorre-nos pela pele como um rio. E depois vêm os calafrios. Os dentes parece que se vão partir de tanto baterem. Ela encolheu-se, estremecendo só de se lembrar. Mas eu pensei que já tivesse passado, disse ela, olhando nervosamente para o bisturi que eu esterilizava na chama da minha lamparina álcool. Espero que sim, disse eu, franzindo a testa para a minúscula lâmina. Peguei num pequeno pano e a garrafa de vidro azul que continha o meu álcool destilado e limpei-lhe cuidadosamente a ponta do dedo médio. Algumas pessoas nunca mais têm outra crise depois da primeira e eu espero que tu sejas uma delas, Lizzie. Mas na maioria das pessoas a doença volta por vezes. Estou a tentar descobrir se a tua está a bater à porta novamente. Estás pronta? Sem esperar pela resposta, enfiei a lanceta rapidamente através da pele. Depois pousei-a na bancada e peguei numa lamela de vidro. Apertei-lhe a ponta do dedo, pingando generosas gotas de sangue em cada uma de três lamelas. Depois enrolei o pano em redor do seu dedo e soltei-o. Trabalhando rapidamente, peguei numa lamela limpa e coloquei-a sobre outra com a gota de sangue. Em seguida, deslizei-a rapidamente, espalhando o sangue numa fina camada sobre a lamela original. Novamente, e uma terceira. Depois alinhei-as na bancada, deixando-as secar. É só isto, Lizzie, disse-lhe com um sorriso. Vai ser necessário um pouco de preparação antes de estarem prontas para serem examinadas. Quando estiverem, eu chamo-te. Está bem? Não, não faz mal, senhora, murmurou ela, deslizando de cima do banco com um olhar temeroso para as lamelas sujas de sangue. Não preciso de ver. Largou o pano do dedo, alisou o avental e saiu rapidamente da sala, esquecendo-se até da manteiga e das natas. Desculpa ter-te deixado à espera, disse eu a Roger. Só pensei... Abri o armário, peguei em três potes pequenos de cerâmica e destapei-os. Não tem importância, assegurou-me. Ele observou fascinado, enquanto eu verificava cada lamela para ver se estava seca. Depois enfiava uma ponta em cada um dos potes. Bom, muito bem, então. Agora eu podia voltar a minha atenção para a limpeza e curativo da sua mão. Um processo bastante simples. Não é tão grave como pensei, murmurei, limpando o sangue seco dos seus dedos. Sangrou bastante, o que é bom. Sim, já que assim o diz. Ele não se contraiu nem um pouco, mas manteve o rosto cuidadosamente virado para o outro lado, a atenção focada do lado de fora da janela. Lava as feridas, expliquei, tocando-lhe ligeiramente com o álcool. Não precisas de esfregar muito para as limpar. Ele inspirou com um assobio. Depois, para se distrair, anuiu com a cabeça para os potes onde as lamelas estavam de molho. Por falar em sangue, o que está a fazer com o sangue da senhora ratinha? Uma experiência. Não sei se vai funcionar, mas fiz alguns banhos de cor experimentais, usando extratos de algumas das plantas de tintureria. Se alguma delas funcionar no sangue, poderei ver os glóbulos vermelhos com clareza sob o microscópio e o que há neles. Falei com uma mistura de esperança e animação. Tentar duplicar manchas celulares com os materiais que eu tinha à mão era um tiro no escuro, mas não era impossível. Eu possuía os solventes comuns, álcool, água, terpentina e os seus destilados, e tinha um amplo leque de pigmentos para experimentar, de índigo a rosa mosqueta, além de um bom conhecimento das suas propriedades corantes. Eu não tinha nenhum cristal violeta, mas conseguira produzir uma coloração avermelhada que tornou as células epiteliais altamente visíveis, ainda que temporariamente. Restava saber se o mesmo corante funcionaria em glóbulos vermelhos e as suas inclusões, ou se eu precisaria de tentar outro. E o que há neles? Roger virou-se para mim interessado. Plasmodium vivax, informei, o protozoário causador da malária. Consegue vê-lo? Pensei que os germes eram pequenos demais para serem vistos, mesmo ao microscópio. Tu és tão mau como o Jamie, disse eu tolerante, apesar de eu adorar ouvir um escocês a dizer germes. Uma palavra tão sinistra, dita com uma voz grave, com esse R enrolado. Roger riu-se. O enforcamento tinha-lhe destruído grande parte da potência da voz. Mas os tons mais graves, mais ásperos, permaneceram. Quase tão bom como matar, disse ele, enrolando o R como um misturador de cimento. Nada é tão bom como matar para um escocês, assegurei-lhe. Vocês todos não passam de uns malditos sanguinários. O que é todos nós? Ele riu-se, obviamente, não se importando nada por se ver incluído na generalização. Os homens, afirmei. Muito bonzinhos à primeira vista, mas insultam o escocês ou mete-te com a família dele e é caso para os boinas de Bonnie Dundee. Todos os boinas azuis atravessam a fronteira e quando dás por isso são lanças e espadas por toda a parte em Oz of Croyndale. Notável, murmurou ele olhando-me atentamente. E a Claire está casada com um há bastante tempo. Terminei a limpeza e a ablução e enxuguei-lhe as costas da mão, pequenas manchas vermelhas embebendo a gaze limpa. Por falar em sanguinários, acrescentei descontraidamente. Por acaso sabes qual é o teu grupo sanguíneo? Uma sobrancelha escura levantou-se face à pergunta. Bem, eu não pretendia enganá-lo, afinal. Eu só quis uma forma de levantar a questão. Sim, sei, disse ele devagar. É O positivo. Os olhos verdes escuros estavam fixos nos meus, sem pestanejar. Muito interessante, disse eu. Substituí a gaze por outra limpa e comecei a enfaixar-lhe a mão com uma ligadura. Interessante como? Perguntou ele. Olhei para ele e os nossos olhos encontraram-se. Moderadamente. Tirei as lamelas que pingavam dos corantes rosa e azul. Coloquei em pé uma das lamelas, apoiada na jarra de leite para secar. Troquei as outras duas, colocando a lamela cor-de-rosa no corante azul e vice-versa. Existem três grupos sanguíneos principais, disse eu, superando levemente a lamela apoiada na jarra. Na verdade, existem mais, mas esses três são os mais conhecidos. Chama-se grupo A, B, O, e todos têm sangue do tipo A, tipo B ou tipo O. A questão é que, como todos os outros traços pessoais, este é determinado geneticamente. E os seres humanos, sendo heterossexuais, do modo geral, tu tens metade dos teus genes para qualquer traço doada por um dos teus pais e a outra metade doada pelo outro. Recordo-me vagamente de alguma coisa assim na escola, disse Rojas secamente. Todas aquelas malditas tabelas sobre hemofilia na família real e coisas do tipo. Presumo que tenha uma certa dose de significado pessoal agora, não? Não sei, disse eu. Pode ter. A lamela cor-de-rosa parecia seca. Coloquei-a delicadamente sob o microscópio e inclinei-me para ajustar o espelho. A questão é, disse eu, semicerrando os olhos através da ocular, enquanto girava o botão de focalização, que esses grupos sanguíneos têm a ver com anticorpos, pequenas formas estranhas na superfície dos glóbulos sanguíneos, ou seja, pessoas que são do grupo A têm uma espécie de anticorpo nas suas células, pessoas do grupo B têm uma espécie diferente e pessoas do grupo O não têm nenhum. Os glóbulos vermelhos apareceram repentinamente, levemente coloridos, como sombras redondas e rosadas. Aqui e ali uma mancha rosa mais forte indicava que poderia ser um pouco de resíduos de células, ou talvez um dos glóbulos brancos maiores. Porém, quase mais nada. Assim, continuei eu, retirando as outras duas lamelas do seu banho, se um dos pais tem um filho com o gene para o tipo O e o outro lhe doou um para tipo A, o sangue da criança será do tipo A, porque são os anticorpos que são testados. Mas a criança ainda possui o gene para o tipo O. Abanei uma das lamelas no ar para secar. O meu tipo sanguíneo é A. Bem, por acaso eu sei que o tipo sanguíneo do meu pai era O. Para aparecer como tipo O, isso significa que os dois genes dele têm de ter sido do tipo O. Portanto, qualquer dos dois genes que ele me deu tem de ter sido para o tipo O. O gene A, portanto, veio da minha mãe. Vendo uma expressão vidrada surgir no seu rosto, suspirei e larguei a lamela. Brie andara a desenhar-me figuras de esporos de penicilina e deixara o seu bloco e lápis de grafite ao lado do microscópio. Eu peguei neles e folheei para uma página em branco. Olha, disse eu, desenhando um diagrama rapidamente. Henry, OO igual tipo O. Júlia, A interrogado, igual a A ou AB. Claire, OA igual tipo A. Estás a ver? Apontei com a ponta da grafite. Eu não sei ao certo o grupo sanguíneo da minha mãe, mas não importa. Para que eu tenha sangue de tipo A, ela deu-me esse gene, porque o meu pai não o possuía. A outra lâmina estava quase seca. Larguei a grafite. Coloquei a lamela no lugar e inclinei-me para olhar pela ocular. A Claire pode ver os tipos sanguíneos, esses anticorpos, através de um microscópio? Roger estava mesmo atrás de mim. Não, disse eu sem levantar a cabeça. A resolução está longe de ser suficiente, mas podem-se ver outras coisas, espero eu. Girei o botão uma fração de centímetro. E as células tornaram-se nítidas. Soltei a respiração que sustivera e um pequeno estremecimento de emoção percorreu o meu corpo. Lá estavam eles, as bolhas rosadas em forma de discos dos glóbulos sanguíneos e aqui e ali, dentro de alguns dos glóbulos, uma bolha mais escura, algumas arredondadas, algumas parecendo pinos de bowling em miniatura. O meu coração bateu com força e eu soltei uma pequena exclamação de alegria. Vem ver, disse eu, pondo-me de lado. Roger inclinou-se, parecendo confuso. O que estou a ver? Perguntou ele, semicerrando os olhos. Plasmodium vivax, disse eu, orgulhosa. Malária. As pequenas bolhas escuras dentro das células. As bolhas arredondadas eram os protozoários. As criaturas unicelulares transferidas para o sangue pela picada de um mosquito. As poucas que pareciam pinos de bowling eram protozoários no ato de germinar, preparando-se para se reproduzir. Quando germinam, expliquei, inclinando-me para dar outra olhadela, elas multiplicam-se até explodirem a célula sanguínea e depois movem-se para novas células sanguíneas. Multiplicam-se e explodem essas também. É quando os pacientes sofrem uma crise de malária, com a febre e os calafrios, quando o plasmódium está inativo, quando não está a multiplicar-se, o paciente fica bem. E o que é que os faz multiplicarem-se? Roger estava fascinado. Ninguém sabe exatamente. Respirei fundo e tapei as minhas garrafas de corantes novamente. Mas tu podes verificar, ver o que está a acontecer, se eles estão a multiplicar-se. Ninguém pode viver de quinino ou sequer tomá-lo por um longo período de tempo. A casca da árvore da quina é muito cara. E eu não sei quais podem ser os efeitos a longo prazo no corpo. Infelizmente, a penicilina é inócua para a maior parte dos protozoários. Mas examinarei o sangue de Lizzie de vez em quando. Se eu vir o plasmódio a aumentar rapidamente, começarei a dar-lhe quinino imediatamente. Com sorte, isso poderá evitar uma crise. Vale a pena tentar, sem dúvida. Ele anuiu com a cabeça, olhando para o microscópio e para a lamela colorida de rosa e azul. Vale muito a pena, disse ele baixinho. Observou-me andar de um lado para o outro, arrumando restos das minhas atividades. Quando me baixei para pegar no pano no qual ele havia enrolado a mão, Roger perguntou: É claro que a Claire sabe o tipo sanguíneo da Brie, não é? Tipo B, disse eu, com os olhos na caixa de ligaduras. Muito raro, especialmente para alguém de raça branca. Existe principalmente em populações pequenas, mais ou menos isoladas, algumas tribos indígenas no sudoeste americano, algumas populações negras, provavelmente vieram de alguma região específica da África, mas, obviamente, quando os grupos sanguíneos foram descobertos, esta ligação já se perdera há muito tempo. Populações pequenas, isoladas. Os escoceses das terras altas, talvez? Ergui os olhos. Talvez. Ele anuiu com a cabeça silenciosamente, obviamente a pensar com os seus botões. Então pegou no lápis e lentamente desenhou um pequeno diagrama no bloco. Claire, AO igual tipo O. Jamie, B interrogado, igual a B ou AB. Brianna, OB, igual tipo B. Isso mesmo, disse eu, anuindo com a cabeça quando ele ergueu os olhos com ar inquisitivo. Exatamente. Ele esboçou um sorriso amargo em resposta. Depois baixou os olhos, examinando os diagramas. Pode saber-se, então? Perguntou ele finalmente, sem erguer os olhos. Com certeza? Não, disse eu, atirando o pano no cesto de panos para lavar com um pequeno suspiro. Ou melhor, não posso dizer ao certo se o Jamie é teu filho. Talvez eu pudesse dizer com certeza se ele não é. O rubor esvaíra-se-lhe do rosto. Como assim? Abri é tipo B, mas eu sou tipo A. Isso significa que ela terá um gene para B e o meu gene para O. Ela pode ter dado ao Jamie qualquer dos dois. Tu só lhe poderias ter dado um gene para o tipo O, porque é o único que tu tens. Indiquei uma pequena fileira de tubos perto da janela. O soro dentro deles brilhava em tons dourados e castanhos, à luz do final da tarde. Assim, se a Bri deu ao Jamie o gene O, e tu como pai lhe deste um gene O, ele apresentaria tipo O. O seu sangue não terá anticorpos e não reagirá ao soro do meu sangue, nem do de Jamie, nem do de Bri. Se Bri lhe deu o seu gene B e tu lhe deste o O, ele apresentaria tipo B. O seu sangue reagiria com o meu soro, mas não com o de Bri. Em qualquer caso, tu podes ser o pai, como também qualquer pessoa com o sangue tipo O. Se, entretanto, respirei fundo e peguei no lápis, onde Roger o deixara. Desenhei devagar enquanto falava, ilustrando a possibilidade. Brianna, OB igual tipo B. Roger, OO igual tipo O. Jamie, OB ou OO igual a tipo B ou tipo O. Mas dei umas pancadinhas com o lápis no papel. Se o Jamie apresentasse tipo A ou tipo AB, então o pai dele não era o homozigoto para o tipo O. Homozigoto significa que os dois genes são iguais e tu és. Anotei as alternativas à esquerda da minha anotação anterior. X. AO barra A barra B barra BB barra BO barra OO. Brianna, BO igual tipo B. Roger, OO igual tipo O. Jamie, AB igual tipo AB, AO igual tipo A, OB barra BO igual tipo B, BB igual tipo B, OO igual tipo O. Ou Jamie, BO igual tipo B, OO igual tipo O. Vi os olhos de Rojas moverem-se rapidamente para aquele X e questionei-me o que me teria feito escrever desta forma. Afinal, o candidato à paternidade de Jamie não poderia ser qualquer um. No entanto, não consegui escrever Bonnet. Talvez fosse apenas por superstição, talvez apenas um desejo de manter a memória do homem a uma distância segura. Não te esqueças, disse eu quase em tom de desculpas, que o tipo O é muito comum em toda a população. Roger grunhiu e permaneceu sentado a observar o diagrama com os olhos velados, concentrados. Então, disse ele finalmente, se for tipo O ou tipo B, ele pode ser meu, mas não com toda a certeza. Se for tipo A ou tipo AB, não é meu com toda a certeza. Passou o dedo devagar para cima e para baixo, sobre a ligadura da sua mão. É um teste muito grosseiro, disse eu, engolindo em seco. Eu não posso, quer dizer, há sempre a possibilidade de um erro no próprio teste. Ele anuiu com a cabeça sem erguer os olhos. Já disse isso a Bri? Perguntou ele suavemente. Claro. Ela disse que não quer saber. Mas se tu quisesses, eu poderia fazer o teste.